A salvação não entra no Starbucks de espingarda. Vê pra mim um cappuccino, o dinheiro do caixa. Nem sequestrar na Embraer ou mais alta executiva. E acabar no Paraguai vivendo como fugitivo. É impedir que o amor no seu coração seja drenado pelos que apostam na roleta no cassino. Em Monte Carlo eles te querem de robô, incapaz de amar, desfigurando inimigo e o parente que for velar. Sabem que não é o ódio que move a periferia, mas o oposto que faz quadrilha, resgata em delegacia. Vi de perto mil vezes o amor materno que não abandona no reformatório o filho interno. O amor fazendo mano não se batizar pela mina, fazendo esposa entrar no CDP com cocaína. Não senhor, não amamos o crime e as armas. São os boys que pedem latrocínio, glocks descarregadas. Eles não amam nem os parentes, só o dinheiro. Foda-se a dica, dando sequestro que morram no cativeiro. Nome o sonho de lucrar, call de clone no site. Colabore com o fim do vixe, foi com um requinte de crueldade. Subiu sete na casa do rival de madrugada, só poupar o bebê e adolescente engravidar. O prêmio que eu ganhei na música brasileira foi ver por amor a meu rap, largar a granada e a piqueira. A engrenagem do motor do gueto é o amor. Desvicia, silencia, blackout do furador. Traz diploma, faz rajar Hilux da polícia, assaltar ou incendiar. Busão por justiça. A engrenagem do motor do gueto é o amor. Desvicia, silencia, blackout do furador. Traz diploma, faz rajar Hilux da polícia, assaltar ou incendiar. Busão por justiça. Periferia é um celeiro de sentimentos nobres. Aí senhor, mano, não tem nada a ver. É meu revólver, a droga é minha. Acredita no que eu digo. O mano é usuário, só veio comprar comigo. A ONG do egresso tirou vários da criminalidade, injetando amor ao esporte, a leitura e a arte. Por isso ame sua liberdade, sua vida. Não vire outro que largou o refém, foi alvejado pela polícia. Não deixe que te ponham eu traço assassina do pedaço que ajuda a PM. Assassino por muito ser amado, no dia que ama o favelado como a ti mesmo. Acabou live com despedaçado, dedo por dedo. Olha pra câmera e diz quem manda na cidade. Agora engole um pedaço da própria carne. O amor pelo estudo vence até balas. Não acredita em mim, lê história de Malala antes de monitorar a empresa do bacana. Pense se vale você preso com filha. Manda a distância, vejo gesto de amor até na disciplina. Que mantém o certo pelo certo na periferia. Quando carboniza o pedófilo, o estuprador demonstra afeição pelas crianças de cada morador. Coríntios 13, como escrito na Bíblia, mesmo com a língua dos anjos, sem amor nada seria. A engrenagem do motor do gueto é o amor. Desvicia, silencia, blackout do furador. Traz diploma, faz rajar Hilux da polícia, assaltar ou incendiar. Busão por justiça. A engrenagem do motor do gueto é o amor. Desvicia, silencia, blackout do furador. Traz diploma, faz rajar Hilux da polícia, assaltar ou incendiar. Busão por justiça. Só favelado conhece o amor verdadeiro. Só gostam do empreiteiro por causa do dinheiro. Quanto mais se aproxima da fortuna do Zuckerberg, mais só recebe oi por interesse na internet. Quem ama nunca vai deixar o luto, sempre vai pensar como foram os últimos minutos. Se chorou, se gritou, se sentiu muita dor, se chamou por seu nome quando a voz atirou. Entenda a lógica dos rádios comunicadores, das M10 e o localizador da empresa de valores. Quem recebeu do elite só rancor e exclusão, vai mandar vigilante dar profato pra agulha de dissecção. Não deixe pra perceber que ama sua família, deixando rosas na lápide pra despedida. Não deixe pra ver que ama o rolê com os parça, assinando associação ou tráfico, porte de arma por amor à causa. Não te quero como detento que paga pra testemunha trocar o depoimento. Por amor ao próximo não quero manos felizes, porque tem embaixo do sofá diversos calibres. Assume só o topo da pirâmide que eu odeio, os que nos fazem teu cartel de sino. Loa, como espelho, prefiro a polícia me forjando com seu kit do que um herdeiro pondo minha música na sua playlist. A engrenagem do motor do gueto é o amor. Desvicia, silencia, blackout do furador. Traz diploma, faz rajar justiça.